O Enumapo é toda a força do alto astral, é o supramundo, é o lugar onde moram nossos antepassados, onde a gente traz tudo que a gente nasce, né? É o que a gente hereda porque faz parte da nossa célula astral, espiritual. Em Uquemapu é a Madre Tierra, a Pachamamita. E para ela essa honra, essas duas dimensões que nos contêm, nos fazem ser íntegros em consciência nessa terra. Por isso agora vou fazer uma louvação, como se diria, uma honraria para nossa Madre Tierra. Esta é uma música assim muito especial porque intento transmitir realmente todo lo más precioso que la madre toca dentro de mí. Entonces, vamos compartiendo.